Dice Ernesto Che Guevara: siento que he cumplido la parte de mi deber y que trataré de ser fiel hasta las últimas consecuencias de mis actos. Que en donde quiera que me pare, sentiré la responsabilidad de ser revolucionario, luchar contra el imperialismo donde quiera que esté. Superpotencia, imperialismo, anticristo, gananciosos financiam o terrorismo. Sua ambição, vaidade, hipocrisia, governo esmagador, egoísta, racista. Tio, chora, chora. Tá lembrando de Deus agora? Vai sentir um pouco de sua cria monstruosa. Enganar, prometer, convencer que eu já era. Sua palavra não vale de nada, espelha a guerra. Você quer saber por que és o inimigo? É pela desigualdade e o falso patriotismo. Não tem nenhum direito de tomar decisões pelo resto do mundo, escolhendo os vilões. Com seu poder global, econômico, militar, povo branco mimado, terra da Gozolândia. Lembra do Vietnã, tio? Tremeu, massacrado, humilhado, só no seu filme venceu. Plantou o mal, tá colhendo agora. Alimentou o mundo com sua ambição e discórdia. Treinou, financiou, é sua, criou Osama. Agora quer matá-lo por denegrir sua fama. Escuta, tio, se lembra do Hussein, Fidel, Che Guevara, Mandela, Malcolm, Martin, Pancho, usar pata, se tornou vítima do seu próprio poder. Seu governo que só dava risada, eu vi sofrer. Dominaram o Haiti, foram atacados e viu o rabo. Seu destrói Madocs no Mar Vermelho afundado. Tentativa fracassada na Bahia e Cuba. Traição como sempre, o revolucionário afunda. Operação Tempestade no deserto White. Testar o seu poder balístico no Iraque. De paraquedas intrometido, manda tropa anticomunista, massacrando quem não concorda. Milhares de inocentes provaram seu veneno que você me destiu. Não tá se arrependendo? E essa tal de globalização vem daí. Esse bicho de cinco cabeças, FMI. Coração materialista, falso pacifista. Pelo ouro, petróleo, matam e não são terroristas. Milhares de crianças sempre morrendo na África. Se lembra do passado, os bisavós escravizavam. Uma puta indenização, tio, seria digno aos países de terceiro mundo, negros e índios. Eu luto por justiça, não apoio o terrorismo. Tenho fé em Deus pra jogar com o inimigo. O vento da fé fortemente está soprando. Desculpa, tio, se a verdade eu tô falando. O vento da fé fortemente está soprando. Desculpa, tio, se eu tô te desmascarando. O vento da fé fortemente está soprando. Desculpa, tio, se a verdade eu tô falando. O vento da fé fortemente está soprando. Desculpa, tio, se eu tô te desmascarando. Ó, tio, desculpa, tio, mente a mil. Cadê os mano? Revolução sem pagar pau, guerrilhando contra você, poder te pagar porque sorte sua, que quem tem dinheiro tem poder. Os fracos se vendem como os porca que se vende. Por que apoiar o sangue mata a gente? Oh, pátria amada 2002, revolucionário como Che Guevara foi. Sem boi quer meu mal, porque querer seu bem. Ó, tio, Jesus deu seu sangue, será que vão pro mundo amém? Brasil, Brasil, os investimentos, cadê me diz? Cadê o patriotismo do país? Povo infeliz, astriado por poder de fogo. O gravata como sempre babando ovo. Da estrela vermelha, branca e azul. Pra ter paz tem que ter guerra, disso o terrorista louco. Cê tá feliz com o pentacampeonato. Agora pense na onda de assassinatos. Dá vergonha, lembre da ditadura. Vejo que vários querem eu na sepultura. Pra manter o povo distante da verdade e ver que o inimigo não é só o Bin Laden. Sei que aqui vai ter muita destruição, mas o vento da verdade vai dar voltas no mundão. Ó, Brasil, esqueça o tio, vamos andar só. Pedra na corrupção, ladrão, e viver melhor. Acabar com a verdade, muita gente quer. É, coitado de Geraldo Vandré, né, fé? Será que a luta vale a pena? E ser esquecido ao perder a cabeça? É. Não tão me entendendo. Minha cabeça truta está a prêmio. O vento da fé fortemente está soltando.